Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. Prevenir a tuberculose é o tema do Seixal Saudável de hoje. Para nos falar sobre esta doença, temos connosco ao telefone a Presidente da Associação Nacional da Tuberculose e Doenças Respiratórias, Maria da Conceição Gomes, que vai responder às questões de Sofia Loução, do Gabinete Seixal Saudável. A tuberculose é das doenças que mais pessoas mata por ano em todo o mundo. Portugal é, aliás, dos países da União Europeia com maior incidência de casos notificados, apesar de estarmos a assistir a uma progressiva redução da doença. Mas antes de falarmos de prevenção, eu começaria por perguntar à doutora Maria Conceição Gomes o que é a tuberculose. A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa que se propaga por via aérea quando nós tossimos e espirramos e que atinge qualquer órgão, mas, essencialmente, o órgão de maior infecção é o pulmão. Daí que a tuberculose pulmonar seja a forma mais frequente desta doença provocada pelo chamado bacilo de Koch. No entanto, a tuberculose também existe noutros órgãos, daí que nós a denominemos de tuberculose extrapulmonar, que também tem uma incidência elevada, cerca de 40% na nossa população. É uma doença que tem cura. A tuberculose, apesar de no seu preâmbulo inicial falar na doença que mata, é uma doença que tem cura e cuja medicação em Portugal é gratuita, o que facilita o tratamento dos nossos doentes a este problema. Quais são os sintomas mais evidentes da doença? Os sintomas mais frequentes são a tosse, a expectoração, o cansaço, a fadiga, a dor no peito, os suores, muito no período noturno, e febrículas. Por isso é bom que nós, quando nos sentimos muito suados e andamos com sintomas arrastados mais do que uma semana, devemos colocar o termómetro e não dizer que não temos febre. Não sabemos. Temos que colocar o termómetro para ver se os 37, 37,3, 37,6 são temperaturas que muitas vezes nos passam se não fizermos esta medição. Se algum de nós tivermos sintomas tais como eu disse agora, deveremos contactar o nosso médico de família ou o médico a quem tenhamos acesso o mais rápido possível. É também muito frequente a tuberculose, essencialmente a tuberculose pulmonar, ter estes sintomas que, sem dúvida, parece uma constipação ou uma gripe. A gripe já tem características diferentes, mas temos que estar alerta porque ainda temos uma incidência intermédia no nosso país de tuberculose. É importante também, muitas vezes, o que leva o doente à urgência é a expectoração com sangue, e nessa altura já andou a arrastar a sua doença, os seus sintomas, a sua doença da tuberculose por algum tempo. Daí que o nosso alerta seja, após uma semana de início de sintomas lentos, dever-se a contactar com o médico ou com o enfermeiro que tenhamos a oportunidade de estar com ele, quer no centro de saúde, quer no centro diagnóstico pneumológico ou no próprio local de trabalho. Como é que se transmite? A tuberculose transmite-se por via aérea, como eu disse inicialmente. Portanto, cada doente infectado com o bacilo da tuberculose, o chamado bacilo de Koch, se não tapar a boca, se não tiver cuidados, se não usar máscara, pode infectar centenas de pessoas. Pessoas essas que estão ao pé do doente, pessoas essas que trabalham ao pé do doente, que são do mesmo agregado familiar, que têm a sua imunidade diminuída e que facilmente, pela permanência da pessoa que está infectada e que tosse, que espirra e que não tem os cuidados necessários, pode também ficar doente. E em termos de prevenção, que cuidados se devem ter? Temos duas situações. Temos a situação que eu falei há pouco de sintomas arrastados, tosse, expectoração, cansaço, expectoração raiada de sangue, febrículas, aí as pessoas deveriam dirigir ao serviço do centro de saúde, aos serviços que, se não for do centro de saúde, do seu médico particular, e deverão fazer uma consulta para se fazer o diagnóstico precoce desta doença. Depois temos o outro tipo de prevenção, que é a prevenção secundária. Após termos um caso conhecido de tuberculose, de alguém que está doente, os conviventes, que são os familiares, que são quem trabalha connosco, que são os que estão estão próximos, que permaneceram X tempo ao pé de nós, deverão ir fazer o seu rastreio aos centros de diagnóstico pneumológico, que é geralmente o local onde o doente, o caso índice, está a ser seguido. Isto é dois tipos de prevenção, mas existe outra muito importante, que é a prevenção quando a criança nasce com a vacina BCG. A vacina BCG é uma vacina que não tem imunidade a 100% em relação à doença, mas nas formas de tuberculose infantil é um excelente contributo para o não aparecimento desta doença nas crianças. A tuberculose infantil no nosso país decresceu imenso desde que há muitos anos para cá quase todos os meninos são vacinados com a vacina BCG. Portanto, a mensagem que eu quero transmitir é que se tiver sintomas arrastados da área respiratória, consultar o seu médico, questionar o seu serviço de saúde, quer seja do Estado, quer seja privado. Se for convivente de alguém que tenha uma tuberculose, quer seja pulmonar, quer seja fora de outro órgão do pulmão, deve falar com o seu médico, deve seguir à risca os conselhos que os centros de diagnóstico pneumológico advertem o doente e os conviventes, nunca falhar aos rastreios, nem ao primeiro, nem ao segundo rastreio, porque muitas vezes o convivente de um doente que tem uma tuberculose, vamos imaginar, pulmonar, hoje pode aparecer ao fim de 9 meses a 1 ano também com a doença. Logo, o que é importante é os sinais de alerta, visto que é uma doença que existe e que, portanto, temos que a combater. Para quem quiser saber um pouco mais sobre esta doença, de que forma pode entrar em contacto com a Associação Nacional de Tuberculose e Doenças Respiratórias? Ora bem, a Associação Nacional de Tuberculose e Doenças Respiratórias é uma associação de porta aberta. Porta aberta, nós somos todos voluntários, temos um espaço sediado em Lisboa, mas os nossos contactos podem ser através do telefone, pelo 21 795 7284, pelo telemóvel 968024071, por mail antdr@iol.pt, indo visitar o nosso site, que está em reestruturação, mas está visível e poderá ser consultado, que é www.antdr.org. É com estes contactos úteis da Associação Nacional da Tuberculose e Doenças Respiratórias que terminamos o Seixal Saudável de hoje. Regressamos na próxima semana para conhecer um projeto de prevenção de comportamentos de risco nas crianças. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.